بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guiou a esse caminho e não iríamos nos orientar se Ele, elevado e altíssimo seja, não nos tivesse guiado e orientado. Pedimos a bênção ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a todos os outros mensageiros, a todos os companheiros do profeta alaihi salatu wasallam e a todos os seus seguidores até o fim dos tempos. O nosso assunto é a importância da busca do conhecimento. O nosso assunto é a importância da busca do conhecimento. A gente sabe que a crença, ela nasce de conhecimento prévio sobre os artigos dessa crença e também com um entendimento do porquê dessa crença. A crença, ela não acontece assim por acaso e não é válida se não tiver um conhecimento prévio sobre os artigos dessa crença. O porquê você crê, o porquê você faz. Se você for ver a vida religiosa do muçulmano, pense sobre a vida do muçulmano. Na vida do muçulmano tem crença, tem prática, tem conduta. Da onde você assimila tudo isso? A partir do conhecimento que você tem sobre Deus, Altíssimo seja, sobre o que Deus ordenou para que nós façamos, para que nós não façamos, sobre o que é boa conduta, o que não é boa conduta. Por isso, no Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a crença. E vejam como é que veio a ordem para que o ser humano tenha a crença. Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse: saiba que não há divindade além de Allah. Veja, não utilizou o termo creia ou diga. O que disse? Saiba, você tem que conhecer que não há divindade além de Allah. Você tem que conhecer. Então, se a pessoa crê sem conhecimento, sem ciência, essa crença é fraca. E muitas vezes, a gente diz muitas vezes, essa crença pode ser inválida. Pode ser inválida. Vejam então a importância do conhecimento. Primeiro exemplo do Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo seja, ordena: saiba, conheça que la ilaha illallah. Saiba que não há divindade além de Deus. Um outro exemplo do Alcorão Sagrado também, Allah subhanahu wa ta'ala, em alguns versículos, compara o testemunho dos sábios ao testemunho dos anjos e ao seu próprio testemunho. Ou seja, você tem Deus Altíssimo seja, tem os anjos. Entre os seres humanos, Deus comparou o testemunho apenas daqueles que são sábios ao testemunho de Deus e dos anjos. Como ele fez essa comparação? Deus Altíssimo seja disse: Shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Allah dá testemunho que não há mais divindade além dele. Os anjos e os sábios também o confirmam. Ou seja, também no assunto da crença, a palavra do monoteísmo, La ilaha illallah, não há divindade além de Allah. Quem é que testemunha que não há divindade além de Deus? Em primeiro lugar, Deus Altíssimo seja. Em segundo lugar, os anjos. E aí, quem é que testemunha entre os seres humanos com essa verdade? Os sábios entre eles. Allah dá testemunho que não há mais divindade além dele, os anjos e os sábios também o confirmam. Entre outros vários versículos, também Allah subhanahu wa ta'ala resume a piedade, o temor a ele, exaltado seja, entre os sábios. Disse: Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Entre os seus servos, só os sábios temem a Allah. Vejam, então, a partir do Alcorão, a gente destaca vários versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a importância do conhecimento, da ciência. Também outro versículo: por acaso podem ser comparados os que conhecem e os que não conhecem? Só os sensatos é que se lembram disso. Quem quiser registrar, por exemplo, o primeiro versículo a gente citou, Surata 47, versículo 19. O segundo versículo, Surata 2, versículo 18. O terceiro versículo, Surata 35, versículo 28. O quarto exemplo do Alcorão, Surata 39, versículo 9. Depois disso, a gente observa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também deu importância à busca pelo conhecimento, pela ciência, e elevou o nível das pessoas que são sábias, têm conhecimento, procuram a leitura, procuram conhecer. O profeta alaihi salatu wasallam disse: o conhecimento é obrigação de todo muçulmano. E disse também: aquele que percorrer um caminho à procura do conhecimento, Allah lhe facilitará o caminho ao paraíso. Vejam que nobreza, que virtude. Aquele que percorrer um caminho à procura do conhecimento, Allah lhe facilitará o caminho ao paraíso. Os anjos inclinam suas asas para o procurador do conhecimento por agrado pelo que ele faz. Eles inclinam as asas sobre aquele que busca a ciência, por agrado, por aquilo que essa pessoa faz. E tudo quanto existe nos céus e na terra, até mesmo os peixes na água, imploram a Deus o perdão para o sábio. Depois ele conclui, alaihi salatu wassalam: a virtude do sábio sobre o adorador é como a virtude da lua sobre os outros planetas. Ele diz: o sábio e o adorador. O adorador é uma pessoa que tem virtude, não tem? Pessoa que adora a Deus, Altíssimo seja, está empenhada em temê-lo. Mas o que acontece se a pessoa adora a Deus, Altíssimo seja, com ciência, com conhecimento? Essa adoração tem muito mais valor. Tem muito mais valor. Por isso alguns sábios chegaram a dizer: a busca de um conhecimento, de uma ciência, equivale a centenas de genuflexões de oração. E aí ainda o profeta sallallahu alaihi wasallam continua, depois de dizer a virtude do sábio sobre o adorador é como a virtude da lua sobre os outros planetas. O quanto a lua é mais importante, mais valiosa e tem mais virtude sobre todos os outros planetas que existem. Aí depois ele continua: e os sábios são os herdeiros dos profetas, e os profetas não deixaram nem moedas de ouro nem de prata, mas deixaram o conhecimento. E quem o conquistar estará conquistando algo valioso. فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. A gente herda os profetas. O que que eles deixaram? Deixaram dinheiro? Deixaram riquezas, bens, propriedades? Não, deixaram a ciência. Quem herdar os profetas estará a herdar algo muito valioso. Então, o primeiro passo do muçulmano na busca pela adoração perfeita, crença perfeita, conduta perfeita, é o que? É conhecer, ter ciência. Aqui a gente continua e vê como o Alcorão e como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente pode dizer como a religião do Islã, podemos dizer como a civilização islâmica deu importância ao conhecimento e trazer provas que concluem que os muçulmanos ensinaram ao mundo que a ciência é muito importante. E ensinaram ao mundo numa época em que diziam que a ciência era contra a religião, os muçulmanos vieram e concluíram que a ciência está de acordo com a religião verdadeira. Numa época em que a ciência era assunto de poucas pessoas, era assunto de sábios entre eles que debatiam e discutiam, nessa época, Islã fez da ciência e do conhecimento um assunto popular. Difundiu a ciência e o conhecimento entre o povo. Imagine na época em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse essas palavras, na época em que o Alcorão Sagrado foi revelado com essas palavras de Deus Altíssimo seja, o que era a ciência e o que era o conhecimento? Quando isso foi revelado, então em primeiro lugar, Al-Islã mostrou que não há controvérsia entre a religião verdadeira e entre a ciência. Em segundo lugar, fez do assunto da ciência um assunto popular, que deve ser difundido entre todos os seres humanos. Ou seja, em outras palavras, todo mundo tem direito ao estudo. E esse é um direito que é muito citado hoje. Vou citar aqui uma palavra do Dr. Raghib Sarjani, em seu livro As Contribuições dos Muçulmanos para a Civilização Humana. Ele diz o seguinte: eu fiquei muito surpreso quando pesquisei quantas vezes foi citada a palavra ilm, que significa conhecimento, ciência. Fiquei muito surpreso quando pesquisei quantas vezes foi citada a palavra ilm e seus derivados no Alcorão Sagrado. Encontrei, sem nenhum exagero, que ela se repetiu 779 vezes, ou seja, uma média de aproximadamente 7 vezes em cada surata. Isso sobre a palavra ilm com sua tríplice raiz, ain, lam, mim, alima. Ou seja, o verbo no passado, no presente, no futuro, o substantivo, a raiz da palavra com seus derivados. E existem várias outras palavras que indicam o conhecimento, mas foram citadas com a sua pronúncia, como por exemplo, al-yaqin, que significa o quê? A convicção. Al-huda, a orientação. Al-aql, o raciocínio. Al-fikr, o pensamento. Al-nazar, a visão. Al-hikmah, a sabedoria. Al-fiqh, o entendimento. Al-burhan, a prova. Al-dalil, al-hujjah. Al-aya, al-bayna. Entre outros significados que estão incluídos sob o significado do conhecimento e incentivam o conhecimento e a ciência. A palavra ilm e tudo o que indica o conhecimento e a ciência, quantas vezes é citada no Alcorão e quantas são as frases e palavras e termos que indicam a importância da ciência, que o muçulmano deve ser uma pessoa conhecedora, científica, pesquisadora. Com essa visão, você passa a saber qual é a contribuição dos muçulmanos para o avanço da ciência e para o avanço do conhecimento no mundo. Porque quando a gente fala, olha, a ciência, o conhecimento tem esse valor e ninguém chega a uma crença completa, perfeita, verdadeira, sem ter conhecimento, não significa que a gente só está a falar sobre o conhecimento religioso. A gente está a falar sobre o conhecimento religioso e o conhecimento material. Isso abrange tanto o conhecimento da religião, e aí a pessoa vai ter a virtude de ser um muçulmano conhecedor daquilo que crê e daquilo que pratica, e também estamos a falar sobre o conhecimento científico, ou seja, o Islã ordena ao jovem, olha, vá, estude e tenha a intenção de estudar, porque a tua religião te ordena isso. E com isso você vai ter recompensa e você vai estar em adoração a Deus Altíssimo seja. A gente disse então que na época em que foi revelado isso no Alcorão, o povo da época, os árabes, os nômades, naquela época, na Arábia, não tinham nenhum relacionamento com ciência, com conhecimento. Imaginem esses versículos vindo, sendo revelados, que revolução científica que vai acontecer naquele território e naquela época. Imaginem também a contribuição que os muçulmanos deram a partir da Arábia para a Europa em geral e para todo o mundo. Por isso também a gente deve citar isso, a contribuição dos muçulmanos na ciência. A partir dessa visão sobre o conhecimento, inserida no Alcorão e na palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aconteceu a contribuição dos muçulmanos, da civilização islâmica, para a revolução científica na Europa e no mundo. Eu tenho escrito aqui O Islã deu uma nova visão sobre a ciência e fez contribuições que mudaram a visão do mundo completamente. 1. O Islã estabeleceu que não existe controvérsia entre a ciência e a religião, como a gente já citou. Imaginem, antigamente a gente sabe que havia Inquisição, havia a perseguição da Igreja contra os cientistas, milhares foram condenados à morte, queimados, outros milhares foram condenados à forca, outros milhares foram condenados a outras punições ou foram presos. Então era tido como um desvio, como uma maldição, era considerado amaldiçoado o cidadão que chega e quer dar uma razão natural a um acontecimento, por exemplo, a existência de um planeta, a uma enchente, a um terremoto, o transbordar do rio. Ele chega e dá a isso uma razão científica, ele é tido como o quê? Amaldiçoado, desviado, corrupto e antirreligioso. Veio o Islã e disse: olha, religião verdadeira, não há controvérsia nenhuma e não há divergência nenhuma entre essa religião e entre o conhecimento, a ciência que é comprovada. E o muçulmano deve falar isso com convicção. Deve falar assim: eu tenho a plena convicção que qualquer descoberta científica clara não vai ir contra nenhuma crença, nenhuma conclusão religiosa islâmica. A gente diz o que é descoberta científica clara, não teoria. A teoria a gente espera até ela se concluir como descoberta. A teoria pode ir contra a religião, agora a descoberta jamais vai ir. Ninguém vai descobrir algo e comprová-lo, e dentro do Islã, dentro do Alcorão, é dito algo contrário a isso. Também, resultado dessa revolução científica islâmica, aconteceu que o Islã fez da questão científica uma questão universal, ou seja, uma questão popular. A ciência se tornou o direito do povo. Também, tradução do que foi escrito pelo Dr. Raghib Assarjani nesse livro, A Contribuição dos Muçulmanos para a Civilização Humana, ele disse o seguinte, traduzindo para o português. Eu posso colar, né? Eu vou colar aqui. Antes do Islã, os sábios estavam isolados do povo e havia uma grande cratera entre eles e o povo. Os sábios na Pérsia, em Roma, na Grécia, viviam absolutamente isolados. Discutiam e debatiam entre si e herdavam o conhecimento entre si, enquanto o povo vivia em total ignorância e completa distância de todas as formas de conhecimento. Porém, no Islã foi muito diferente. O mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, ordenou o conhecimento, ordenou os seus adeptos a fazerem da questão do conhecimento uma questão básica em suas vidas e os ordenou elevar a posição dos sábios ao nível citado pelo mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, no dito no qual ele disse: aquele que percorrer um caminho à procura do conhecimento, Deus lhe facilitará o caminho ao paraíso, o dito que a gente já citou. Aí ele cita os resultados dessa nova revolução e dessa nova visão sobre a ciência, essa nova visão que foi introduzida pelos muçulmanos no mundo. Então, em primeiro lugar, a gente disse, os muçulmanos estabeleceram, não há controvérsia entre a religião e entre a ciência. Segundo lugar, os muçulmanos tornaram a questão científica uma questão popular e um direito de todos, uma questão universal. O resultado disso, os muçulmanos foram os primeiros a ter bibliotecas públicas. Com base nesse estímulo e incentivo que se tornou um princípio da religião, os muçulmanos fundaram as bibliotecas públicas abertas para todas as pessoas, que podiam ler gratuitamente e copiavam o que desejavam, páginas de variadas ciências. E ainda mais, os grandes califas e emires recebiam nessas bibliotecas estudantes de variados países e custeavam os seus gastos de seu dinheiro particular. Estas bibliotecas existiram em abundância em todas as cidades do mundo islâmico, das quais as mais importantes eram Bagdad, Córdoba, Sevilha, Cairo, Jerusalém, Damasco, Trípoli, Al-Medina, San'a, Fez, Al-Qayrawan, entre outras cidades. Antes de citar uma outra manifestação dessa revolução científica também, só assim para a gente refletir um pouco, para você medir o valor e o peso de uma contribuição, você deve saber, deve conhecer qual é a situação existente na época e no lugar. Tipo, por exemplo, se eu chego e te dou algo, e esse algo você já tem dele, é uma contribuição que eu fiz, ótimo, mas você já tinha isso, é valioso, mas é muito valioso? Não é muito valioso. Eu te dei algo que é normal, você já tem, agradece, tudo bem. Agora, quando alguém contribui com algo inexistente, singular, exclusivo, algo que jamais alguém imagina, que valor tem isso? Devemos lembrar, isso que a gente está citando ocorreu numa época em que isso era impossível, era algo do outro mundo para aquele povo e para aquela época. Hoje, por exemplo, a biblioteca pública, normal, todo mundo tem. Mas eu estou dizendo, quem foi pioneiro e quem é que introduziu isso no mundo? Os muçulmanos. Enquanto na Grécia, na Pérsia, em Roma e tal, isso era direito só de cientista entre eles. E aí hoje a gente agradece a Deus que temos isso. Mas também devemos ser honestos e lembrar daqueles que foram pioneiros. Tem um termo que a gente deve buscar, reivindicar e lembrar as pessoas, que é a honestidade. E tem também honestidade na ciência, honestidade científica, que não acontece hoje. Tem muita gente que chega, escreve algo, copia e coloca o nome dele, é ele que inventou, é ele que escreveu. Isso é plágio. E não está sendo essa pessoa honesta cientificamente. Uma segunda manifestação dessa revolução científica islâmica foi também o surgimento de reuniões de estudo enormes. Ou seja, como é que aconteceu essa transformação da questão científica para uma questão universal e popular, enquanto antes não era assim? Os muçulmanos introduziram no mundo as reuniões de estudo, halaqat al-ilm. E essas reuniões de estudo tiveram início nas mesquitas. Antes do Islã, não existia entre os sábios quem falasse com o povo. Porém, após o surgimento dessa nobre religião, difundiram-se os círculos de conhecimento em todo o mundo muçulmano, cujo número de alunos chegava a números inimagináveis. Um exemplo que o autor cita, a reunião de Ibn al-Jawzi, rahimahullah, por exemplo, era assistida por mais de 100 mil pessoas. Ibn al-Jawzi é um sábio que viveu entre 510 e 592 depois da Hijra, ou seja, em 1200 do calendário cristão. 100 mil pessoas numa reunião. Eu estou falando com microfone a 20 pessoas. Naquela época não tinha nem microfone. Allahu Akbar, não é? 100 mil pessoas naquela época se reuniam para ouvir um dos sábios muçulmanos. Assim também eram os conselhos de Al-Hassan al-Basri, Ahmad ibn Hanbal, Al-Shafi'i, Abu Hanifa, Al-Imam Malik. E dentro de cada mesquita havia mais de uma reunião de ensino. Como? Por exemplo, ó, naquela coluna, aula de crença. Naquela coluna, aula de interpretação do Alcorão. Naquela outra coluna lá, aula de medicina. Em uma mesquita só, mais de uma reunião de estudo, mais de uma oficina de estudo. Uma terceira manifestação que ocorreu com o incentivo do Islã pela ciência, considerar o gasto no conhecimento como uma doação e uma adoração a Deus exaltado seja. Al-Islã chegou e disse, olha, quem gastar pela causa do conhecimento, esse gasto é considerado uma doação. Isso fez os ricos da população muçulmana gastarem o seu dinheiro na construção de escolas, nas casas de ciência. E ainda estabeleciam os erários, ou seja, al-awqaf, as doações fixas para o desenvolvimento das escolas. Assim, o gasto em prol da ciência e do conhecimento tornou-se uma das portas de benfeitoria para os ricos e não só para os sábios. Ou seja, uma pessoa rica, abastada, Deus concedeu para ele riquezas, ele não é sábio, ele pode chegar e gastar pela causa da sabedoria, financiar um sábio, financiar uma escola e etc. Então, assim a gente entende, a importância da ciência e do conhecimento no Islã. Lemos alguns versículos do Alcorão que citam essa importância, alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que incentivam a busca da ciência. 2, entendemos também a contribuição dos muçulmanos para o desenvolvimento científico. Aí, como resultado dessa nova visão científica islâmica, os sábios muçulmanos desenvolveram muitas das ciências existentes em suas épocas. Além de desenvolver muitas ciências já existentes, eles fundaram várias outras ciências. Por que eles fizeram isso? Porque eles leram o Alcorão. Eles ouviram a palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiveram esse incentivo. Aí eles desenvolveram e tiveram contribuições enormes na medicina, física, ciências ópticas, geometria, geografia, astronomia, filosofia, literatura. E aí foram eles que inventaram algumas das ciências que hoje nós conhecemos, como, por exemplo, a química, que foi Jaber ibn Hayyan, rahimahullah, a geologia, que foi um pioneirismo de Ibn Sina, al-Biruni, al-Kindi, a álgebra, al-Khawarizmi, e assim por diante. Então, nós devemos saber que a ciência moderna equivale a uma extensão dos esforços dos muçulmanos nessas matérias. Há uma certa tentativa de não fazer transparecer muito essa contribuição. Tem um livro que chama O Sol dos Árabes Resplandece sobre o Ocidente. Nesse livro, a escritora ela diz o seguinte: os árabes desenvolveram, com suas experiências e investigações científicas, o material que eles receberam dos gregos e depois o reformularam de forma nova. De fato, foram os árabes que criaram o método da investigação científica com base na experiência. Os árabes não apenas salvaram a civilização grega da extinção, mas também a organizaram e a ordenaram. E em seguida a concederam ao Ocidente e também fundaram os métodos experimentais em química, física, aritmética, álgebra, geologia, trigonometria e sociologia. Ela quer dizer que antes dos cientistas muçulmanos não havia muita pesquisa. Não havia experimentação científica, haviam teorias vagas, que às vezes acertavam, às vezes não. Os muçulmanos aqui introduziram a pesquisa. Um segundo ponto que ela cita também é que muitas das matérias que a gente tem hoje, e que a gente associa aos gregos e a outros, e é honesto associar a eles, porque foram eles que escreveram isso e contribuíram nessas ciências, mas muitas dessas ciências só chegaram a nós por quê? Porque os muçulmanos aqui traduziram e fizeram isso chegar à Europa. Porque, como a gente disse, os cientistas eram isolados do povo, não havia um relacionamento. Depois vieram os muçulmanos, fizeram da ciência algo popular. Aí, então, quem é que transferiu, por exemplo, a filosofia dos gregos para a Europa? Creio que foi transferida essa ciência por meio de muitos canais. Mas um canal muito importante e que quase ninguém cita é o canal dos muçulmanos. Eram instaladas nas cidades muçulmanas bibliotecas, casas de tradução, onde qualquer manuscrito de qualquer ciência, em qualquer língua, o governante muçulmano ele ordenava que fossem traduzidos. Contratava tradutores, escribas. Aí tem a Casa da Sabedoria, em Bagdá, é muito famosa. Qualquer pessoa hoje, se fala Casa da Sabedoria, se inscreve na net e busca Casa da Sabedoria em Bagdá, vai achar sobre a grande universidade que era considerada a casa da sabedoria, que era considerado esse lugar. Então, ela fala aqui sobre a pesquisa e a experimentação é algo introduzido pelos muçulmanos. Segunda coisa, ela fala sobre a transferência da ciência de outros povos, como por exemplo dos gregos, para a Europa. Os árabes é que transferiram e traduziram muitas dessas ciências. Aí ela continua e a gente conclui com isso. Além de inúmeras descobertas e invenções individuais em vários ramos da ciência, a maioria das quais foram plagiadas e atribuídas a outras pessoas. Aí aqui também um terceiro ponto, que é o plágio e a desonestidade científica. Os árabes apresentaram um dom mais precioso, a forma correta de investigação científica, que pavimentou o caminho à frente do Ocidente para conhecerem os segredos da natureza e dominá-la como ocorre hoje. E aí agora, então, qual que é o nosso papel? Nosso papel é voltar a resgatar essa importância islâmica pela ciência. E voltarmos a incentivar os muçulmanos e o mundo muçulmano a serem cientistas e a ser cientista. Porque o que aconteceu? Os muçulmanos acabaram parando no tempo quando deixaram de assimilar a importância da ciência, do Alcorão e da palavra do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Então a busca do conhecimento é a obrigação de todo muçulmano. E assim foram difundidas as bibliotecas, se multiplicaram as reuniões de estudo no mundo muçulmano e foi difundida a importância do conhecimento e da ciência a partir daquilo que lemos no Alcorão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que todos nós sejamos conhecedores, cientistas da religião dele, daquilo que ele estabeleceu para nós como religião, como obrigação, para que sejamos realmente conhecedores dele, sejamos adoradores a ele, e pedimos a ele, subhanahu wa ta'ala, também que nos guie, para que sejamos realmente também contribuidores da ciência para o mundo, e possamos levar essas palavras a todas as pessoas que possam nos ouvir.